No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo por isso que venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e de aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos mais tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que nós iniciamos o ano de 2019 com o programa Visão Espírita. É uma alegria imensa participar desse programa e os espíritos... É impressionante, né? Normalmente a pessoa erra, coisa, toma um supetão, chega para lá. E eles ainda ficam preocupados de você não desanimar, você não ficar se culpando. É muito consolo. E realmente a doutrina espírita, ela nos... De forma reiterada, ela sempre repete isso aí. Nada desse negócio de ficar chorando, né, o que passou. Nós temos que tocar a bola para frente e rever aquilo que nós fizemos para não fazer o mesmo erro novamente, mas pensar onde é que eu errei e começar de novo. Ao espírita, ao cristão, não tem espaço para lamento, para desânimo, para depressão. Realmente tem que tocar a bola para frente, tem que recomeçar, porque isso aí é uma coisa que não cabe no nosso dia a dia. É uma coisa que leva muita gente, né, a processos muito negativos. E só lembrando, né, que o Pedro negou Cristo 3 vezes... e depois se tornou o baluarte da igreja. É isso que Cristo faz com todos nós. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda ao primeiro programa de 2019. Boa noite. É com muito prazer que aqui estamos novamente nesse primeiro programa do ano. E rogamos ao nosso bom Deus que abençoe todos os ouvintes, os seus lares, a equipe aqui presente, para que este ano realmente seja um começar de novo, né? Muito próprio da mensagem de hoje. É muito interessante o quanto ele salienta que a própria natureza nos oferece esse processo, né, de recomeçar de novo. E quando nós lembramos que a doutrina espírita nos mostra como uma das grandes oportunidades do iniciar de novo as nossas experiências que não tiveram sucesso, me faz lembrar muito da reencarnação, né? Que nenhuma outra doutrina nos aponta isto como um bálsamo, como um consolo diante dos nossos fracassos, né? E, então, nós estamos constantemente falando que a doutrina espírita nos traz esperança, nos traz renovação e, de fato, nos traz à medida que nos traz esse entendimento. Através da reencarnação, nós temos a oportunidade de reviver experiências que não aproveitamos, de amadurecer em situações que nós não adquirimos amadurecimento necessário. E o que me chama a atenção é que nós não paramos para observar, mas de fato, um dia depois do outro é uma renovação. Não é um dia igual ao outro, mas um dia se renova, porque nós dormimos e ao acordarmos nós temos um outro estado do espírito, novas oportunidades. E eu vejo isso muito como uma grande consolação. E realmente, como o senhor bem disse, né, o quanto que os espíritos eles nos auxiliam, porque quando nos trazem essa injeção de ânimo, através de mensagens assim, de uma maneira tão simples, é muito... é encantador, né? Esse conhecimento nos encanta. Eles não te deixam nem ficar triste. Verdade. Alguns apontamentos aqui dos comentários dos amigos, que a gente, eu sempre gosto de acrescentar alguma coisa para poder se aprofundar ainda mais. Sabe que os nossos comentários fazem muitos links, né? A gente, todos os textos nos levam para reflexões cada vez mais aprofundadas. A Maria Antônia falou sobre os dias que são diferentes. E eu estava aqui pensando, muitas vezes a pessoa fala, os meus dias são iguais, nada de diferente acontece para mim. São sempre as mesmas coisas, as mesmas preocupações, a mesma perturbação, os mesmos problemas, as mesmas tarefas. Mas quando a vida fica desse jeito, é uma oportunidade para a gente poder observar. Se a vida é uma escola, e se nós não aprendemos a lição, é natural que a lição se repita. Então nós revivemos situações na nossa vida, muitas vezes situações até de angústias, dificuldades no relacionamento com algumas pessoas, porque nós não aprendemos ainda o que precisávamos aprender com aquela relação ou naquela situação, quer seja no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. Na medida em que aprendemos, em que observamos o que acontece e que aprendemos aquilo, né, que trazemos, que importamos aquilo para dentro de nós, pelo raciocínio, aquela experiência não se repete mais, ou aquela dificuldade não se repete mais. No outro dia você vai ter uma lição diferente, portanto seus dias serão cada vez mais, né, interessantes, mais coloridos, porque coisas novas a gente vai aprender. E é isso que faz a vida interessante, não é, Luiz? Aprender coisas novas. Quem gosta de ficar na mesma lição a vida toda? A professora só passa para a tabuada de três quando você aprendeu. Aprenda de dois, é verdade. Senão você vai ficar lá decorando, né? Você mostrou que ainda não aprendeu, tem que repetir. É, e o aluno vai reclamar, mas de novo, professor, mas você ainda não aprendeu, vamos continuar aprendendo. Aí os dias vão se fazendo diferentes. A Maria Antônia também disse que a reencarnação é a melhor analogia que nós temos, é o melhor exemplo que nós temos para o conceito começar de novo. O que me vem sempre em mente, eu já conversei com algumas pessoas que me disseram isso, às vezes, a certa altura da vida, a gente fica cansado diante das dificuldades e diante das nossas próprias ações, dos nossos próprios erros. O Luiz sempre comenta aquela citação de Paulo, né? O que eu quero eu não faço, já aquilo que eu não quero eu faço. E a gente não quer muita, nós queremos ser bons, queremos reagir bem às coisas, mas muitas vezes a gente ainda faz o que não quer fazer. Isso faz com que nos sintamos muito mal, né? E é um processo natural, né? Porque você primeiro aprende a teoria e depois na prática que você fixa a lição. E nem sempre na prática você repete o que você aprendeu na teoria. Então é um processo natural. E Paulo realmente já tinha noção, mas ele não conseguia agir. Não conseguia aplicar. É, né? O arrastamento, é o hábito. Imagine nós. Né? Isso é, nós estamos suscetíveis de errar, faz parte. Então aí o erro gera o quê? Esse sentimento de angústia, esse mal-estar com a gente mesmo. Mas este sofrimento é positivo, desde que nós o utilizemos para reflexão. Diante, então, da dor, de algo que nos incomoda, a gente tem que refletir. Se está me incomodando, por que que está me incomodando? Como eu deveria me portar da próxima vez? Pensar, né? Quais são as alternativas? Mesmo que da próxima vez você incorra novamente no mesmo erro, mas você já está se preparando, está dando pelo um passo ali. Refletiu, né? Refletiu pelo... e poderia, não errou em tudo. Uma parte você conseguiu fazer. É, então, e essa tristeza é necessária, é essencial. Eu conheci ao longo dos anos de experiência aí, um amigo que ele era muito alegre, mas ele era de uma alegria exagerada. Era de uma alegria exagerada, ele era, e a gente percebia que aquilo era uma coisa superficial dele. Não era de fato uma coisa profunda. Poucos sabiam alguma coisa sobre ele realmente, ou sobre os sentimentos dele realmente. Mas no ambiente de trabalho, ele era aquela pessoa que vinha, que brincava com todo mundo e tudo mais. Mas ele era profundamente raso. É profundamente raso. Profundamente superficial. Ele não demonstrava o que ele sentia de verdade. Só que em alguns instantes eu consegui captar isso. Em qualquer conversa que se tinha com ele, ele se demonstrava muito infeliz e muito deprimido. Quer dizer, é a pessoa que não aceita o sofrimento ou os problemas como uma forma de se rever. Né? Ele coloca uma máscara de que tudo está bem. E isso no mundo atual, Luiz, acontece muito, sobretudo com essa questão de redes sociais. As pessoas criam um personagem, né? Um personagem que viaja, um personagem que sempre está entre amigos, que tem milhares de pessoas, mas que, na verdade, está profundamente infeliz. Porque está com um conflito interno muito grande. Então, nesse caso, o sofrimento é bom. Aceite o sofrimento, mas reflita sobre ele. Aí você pode se transformar e começar de fato de novo. Amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano. A Livraria Allan Kardec, que é também uma atividade da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é a entidade também, né, que nos ajuda, que ajuda a manter aqui a União Rádio Web no ar. Vamos agora para uma mensagem de abertura e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Hora difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino,

declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Fecha aspas. E o item 4, então, é o comentário do codificador de Allan Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. É, o que aborda, né, nesses trechos é a atitude. Na realidade, quando nós vamos nos dirigir a Deus, nós precisamos raciocinar e verificar com relação aos nossos sentimentos. Afinal de contas, nós estamos nos dirigindo ao Criador. Então, não podemos ter a pretensão de que possamos iludir a Deus com palavras bonitas. Não podemos ter a pretensão que a gente possa convencer a Deus de que nós estamos certo e o outro está errado. É tudo são atitudes de desconhecimento total de a quem você está se dirigindo. E os dois exemplos, né, que foram citados exemplos daquelas criaturas que sabiam. Talvez a compreensão sobre Deus fosse pequena, mas a atitude perante a Deus era uma atitude muito consciente. Eu não sou nada, eu sou uma formiguinha, né? E aceito a tua autoridade, a tua sabedoria. E assim somos nós. Na realidade, quando Kardec coloca que nós devemos desenvolver a fé raciocinada, é justamente para isso. Para que a gente aprenda e entenda o que é Deus, quem é Deus, né? O que é? Nós estamos tratando de quê? Então, quando a doutrina espírita nos define Deus como causa suprema de todas as coisas, inteligência suprema do universo, ela não está definindo nada e está se colocando exatamente na posição que nós podemos adotar diante da distância que nós nos encontramos dele. O mais próximo que nós chegamos é a forma como Jesus nos ensinou de orar. Pai nosso que estás nos céus. Então, quando nós raciocinamos e procuramos trabalhar a oração dominical, a gente pode assimilar alguma coisa no sentido de como nos dirigir àquele que um dia, quando chegarmos à perfeição, nós o veremos de perto. Mas do estágio em que nós estamos, a distância é enorme. Então, a doutrina é muito clara nesse sentido. E os Espíritos nos colocam de uma forma muito nítida. O que nós precisamos é rogar a Deus que Ele nos dê força, que nos dê ânimo, que nos dê os ingredientes para que nós possamos avançar na direção do seu reino. Então, que a gente peça que nos dê energia, que nos dê condições de continuar avançando e ampliando a nossa percepção. E o Evangelho é muito claro, ele cita exemplos justamente para que a gente compare com aquilo que a gente vê. Eu vim de igreja presbiteriana e eu lembro, essas orações aí eram famosas, né? porque sempre tinha aqueles elementos que eram os caras bons de oração, né? E aí você hoje, com a doutrina espírita, você diz assim, meu Deus, eles eram bons de oração para nós, né, que estávamos ali escutando. Agora, como é que você encara, como Deus via aquela oração, né? E tanta gente, às vezes humilde, que nunca teve coragem de fazer uma oração, era ouvida por Deus de forma frequente, de forma intensa, né? Aliás, tem um continho bem tranquilo, que ele nos fala de um encontro eclesiástico que ia ter no alto de uma montanha. E na metade dessa montanha havia uma choupana e morava lá um lenhador. E os sacerdotes começaram a subir a montanha, e quando chegou na metade, uma chuva tremenda, e os sacerdotes foram parando por ali pela choupana, né? E rezavam, e aquela turma, tudo aquele vozerio de reza. Uma hora aquele lenhador não se aguentou, saiu na chuva, tirou o chapéu, disse assim, ó senhor, escuta essa gente! E a chuva parou, né? Exatamente, porque ele representou o pedido autêntico, né? Aquilo partiu da alma, enquanto o resto era só reza, só repetição. Eu gostaria sempre de observar os detalhes que a gente percebe nessa passagem no capítulo 27, quando ele diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, esse detalhe nos chama a atenção, porque quando ele propõe que a atitude da oração não seja exposta para os homens verem, esse comentário ele o faz justamente para garantir que seja uma ligação única, exclusiva da pessoa para com Deus, e que essa ligação se dê independente de fora. Porque há muitas pessoas, é o que a gente percebe quando a gente observa esses cultos públicos nas praças e mesmo nos templos, né, nos vários templos, a gente começa a observar que a prática religiosa como uma prática não da verdadeira oração, uma prática de rituais, perde o sentido à oração, né? E então eu vejo que esse aspecto é muito importante. Tanto é que ele fala para que a gente se recolha no nosso quarto, né? Não é que a oração não possa ser feita, não ser dentro do quarto, mas a restrição, quer dizer, fechar-se num quarto, não expor ao público, é uma recomendação de que nós nos concentremos única e exclusivamente com Deus. E não, porque o ato de orar exige esse tipo de atitude. Como é que nós podemos orar no meio de movimento, de pessoas agitadas e repetindo palavras e palavras que vão perdendo sentido, né? Daí porque depois ele fala, não cuideis de pedir, mas muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que ele é pela multiplicidade das palavras, né? É tão claro isso, que a relação do homem com Deus, ela é única e exclusiva, e é por sentimento, não é por palavras. E por isso não precisa de muitas palavras, precisa do sentimento. Então, esse exemplo que o senhor acabou de apresentar é típico, né? É muito específico nesse sentido, quer dizer, e mesmo nós, quantas vezes a gente passa tanto tempo, todos os dias orando, eu falo por mim, né? A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é a prece do agradecimento, às vezes ainda muito ensonado, a gente não consegue nem se concentrar, não é? Mas muitas vezes a gente está numa situação de desespero e uma simples palavra, Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Senhor, meu Deus, me socorre. Jesus, estende a mão porque eu não consigo mais dar conta sozinho. e daqui a pouco vem a solução, a gente acalma, né? De fato, a oração, ela, eu vejo que é muito interessante essa colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, com o esclarecimento de Kardec, né? E depois os outros itens também, um outro aspecto importante da oração, quer dizer, não se expor, é ter uma relação muito íntima com Deus, não há necessidade de múltiplas palavras, e mais ainda, como é que nós vamos nos dirigir a Deus e pedir o auxílio se nós guardamos ressentimento no íntimo, se nós temos mágoas, se nós queremos ser perdoados pelo outro, se nós nem sequer perdoamos e ainda queremos que Deus os perdoe. Então, me parece assim, o que Jesus nos mostra é que Deus está sempre presente na nossa vida, mas que possamos estabelecer essa conexão, tem que haver um esforço de mudança de sentimento íntimo, porque de nada vale a gente orar, pedir, se nosso sentimento íntimo guarda rancor, guarda maldade, guarda o orgulho, a vaidade, quer dizer, tudo que não é virtuoso. Isso dificulta a nossa relação com Deus. Então, eu vejo que a oração, ela é uma importante relação com Deus. E daí tem várias formas. É a oração, daí quando a gente estuda, a gente prepara palestras nesse sentido, né? Quais são os objetivos da oração, né? A gente utiliza a oração para louvar e a gente percebe isso na prece do Pai Nosso, né? Quando a gente começa a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, a gente se coloca numa postura de respeito, de glorificar, de valorizar esse Pai. E é uma relação de pai e filho mesmo, né? Por isso que Jesus recomendou essa oração tão pequena, tão simples, mas profunda. Eu vejo a oração um elemento muito importante, mas que nós precisamos fazer com sentimento. Não dá para a gente fazer a oração pura e simples por fazer com palavras, né? E aqui é importante a gente lembrar que o Torá, o Pentateuco dos judeus, os cinco primeiros livros que são estudados pelo judeu, é um livro que foi escrito para ser cantado. Ele tem rima e tem métrica. Então, os judeus, quando leem o Torá, eles leem cantando. Aquilo tem uma métrica, tem uma rima, isto é, foi feito dessa maneira para que fosse decorado. Então, já é isso já está na raiz já da religião, que foi a religião escolhida para a vinda de Jesus, que era a religião monoteísta. Isto é, começou já na base dessa religião decorar as escrituras. E nada melhor, até hoje os professores fazem uso desse recurso, né, de usar música para decorar fórmula de física, fórmulas matemáticas, porque a gente grava música. Eu lembro de uma música de quando eu era adolescente, mas não lembro de um ensinamento. Então, o cuidado deles aqui nesse momento é que aqui Kardec fala sobre a razão. Ele fala sobre entender como funcionam as coisas. E aí se propor a se entregar, se conectar nesse mecanismo, né, como uma engrenagem realmente que vai participar de tudo aquilo. Eu me lembro aqui de uma cena muito engraçada de um filme, de uma comédia, chama O Todo Poderoso. Acho que vocês vão se lembrar, do Jim Carrey com o Morgan Freeman. O Jim Carrey recebe poderes temporários de Deus, para substituir Deus. E num determinado momento no final do filme, Deus, o Deus mesmo, pede para que ele faça uma prece. E ele, quando ele vai fazer uma prece, ele pede a paz mundial, alguma coisa assim. O Morgan Freeman, que interpretava Deus, diz para ele, isso, você está parecendo uma miss, né? Uma miss no peça o que realmente vai no seu coração. Aí naquele momento ele olhou para dentro de si mesmo, ele começou a sentir, ele pensou na mulher dele. Ele começou a se lembrar de momentos em que ele viveu com ela, de momentos de alegria, e enquanto ela estava sofrendo naquele momento. E aí realmente da boca dele saíram palavras pedindo por ela, com uma sinceridade tão profunda, Aí Deus respondeu para ele, isso sim é uma prece, isso é uma oração. Então, é exatamente o que nós estamos falando aqui. É aquela coisa de se entregar ao sentimento, mas de sentir mesmo, o que eu falei no meu primeiro comentário. É de não ter medo de sofrer às vezes, porque nós nos protegemos de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Lembrar de algo, de alguém que sofre de verdade. Externar a emoção, né? Externar a emoção, porque a gente se abre neste momento. Os bons espíritos, eles se aproximam nesse instante. Não, é pensar em alguém que você ama de fato, que está sofrendo. Eu particularmente, né, falando aqui uma experiência pessoal, eu já tive muita dificuldade nesse sentido. Pessoas que eu amei muito em determinados momentos de doença, de dor, alguns anos atrás eu me afastava dessas pessoas. Por amor, por ter dificuldade de lidar com aquele momento da pessoa. Coisa que eu superei nesses últimos anos, com a ajuda do Espiritismo. Né? A gente vai visitar amigos, enfim, pessoas que estão em dificuldade, sofrendo, e conseguimos lidar com isso. Mas isso não significa que você não sofra, mas ao contrário, você se entrega ao sofrimento, você não tem medo da dor. Porque você sabe que tem o consolo que vem imediatamente depois. Mas aquele momento da dor é que você pede com verdade mesmo. Que sua boca fala, seu pensamento reflete o que o seu coração sente. O Livro dos Espíritos é um capítulo sobre lei de destruição. Seria interessante que as pessoas estudassem aquele capítulo, né? Principalmente ligado às perdas. É muito importante. O novo, a gente falou em renovação no primeiro texto, né? Às vezes o velho tem que sair para o novo chegar, né? O 2019 só chegou porque o 2018 foi embora, né? A União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O projeto União Rádio Web hoje também está ligada à USE Intermunicipal aqui de Piracicaba, mas continua sendo mantida com recursos exclusivos dos amigos que contribuem para a manutenção das despesas da rádio. Podemos citar a USE Santa Bárbara do Oeste, também que há quase 20 anos, né, vem mantendo o programa de lá, que agora é transmitido aqui exclusivamente pela União Rádio Web. Então, nosso agradecimento a cada um de vocês e continue colaborando. E você que não colabora, colabore também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio, se você tiver uma pequena empresa, for um pequeno empreendedor, né? No nosso aplicativo tem um local lá para você colocar o seu banner, no nosso site. Ou, se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou falar um número. É 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir o número, 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Pode ser qualquer valor, Luiz? Qualquer valor. Aliás, essa semana nós recebemos uma contribuição lá de Curitiba. Curitiba? Então algum ouvinte. Aproveitar que você falou em Curitiba, mandar um abraço, tem um ouvinte em Uberaba, que está aqui registrando aqui online, está lá em Uberaba ouvindo a União Rádio Web. Nosso abraço também para Uberaba e para Curitiba. E aí é interessante esses toques, né, que os ouvintes nos passam. Eu até, inclusive, queria assim, que nos ajudassem a fazer até auditoria naquilo que a gente faz. Nós temos a prestação de contas no site União Rádio Web, www.uniãoradioweb. No site, nós temos lançamento lá de créditos e débitos. E às vezes a gente mesmo, no lançamento, acaba lançando um crédito como débito, né? Então, dá uma olhada lá, vê se essa incumbência é minha, né? E já há um ano que eu estou fazendo isso, de vez em quando eu me flagro dando bobeira. Então, se você puder fazer essa revisão e nos auxiliar, isso é muito importante. Nós recebemos, por exemplo, uma nota do Luiz Chaine Neto. Ele já em várias ocasiões ele vem nos chamando a atenção sobre algum, sobre o, a rádio, alguma coisa que já passou do tempo. Uma vinheta, de um evento que já tinha passado e estava lá no ar ainda. Isso. Ele deu um toque para a gente pelo Facebook. Exatamente. E ele agora mandou aí um comentário sobre o nosso trabalho em 2019. E nós realmente ficamos muito contentes porque é um estímulo, né? É um retorno nos informando que aquilo que a gente está fazendo é alguma coisa de qualidade, alguma coisa boa. E, aliás, eu havia comentado com o Wilson, digo, Wilson, se existe alguma coisa que nós podemos garantir é que nós estamos fazendo um trabalho de qualidade. E, conversando com ele, fizemos o especial de Natal, o especial de Ano Novo, porque agora nós temos a rádio, nós não dependemos de ninguém para nos autorizar. Abrir um espacinho para a gente, né? Antigamente a gente competia com o futebol, lembra? Isso, exatamente. Então, quando tinha jogo de futebol do Barbarense, não cancelava, tinha o nosso programa, cancelava o nosso aqui programa. Aqui em Piracicaba também, quando tinha futebol. Exatamente. Aqui. Agora, aqui na rádio não, aqui a rádio é nossa. Nós fazemos o programa quando queremos. Então falei para o Wilson, vamos fazer o especial de Natal, vamos fazer o especial de Ano Novo. E a frequência foi muito boa, né? Normalmente o dia de Natal, o dia de Ano Novo é um dia morto. As pessoas ficam até sem o que fazer, né? E aí a frequência, a audiência foi muito boa. E realmente essa audiência, ela contemplou aquilo que nós fizemos, que foi um serviço nota 10. Né? Foi o Wilson, nesse ponto, ele é meticuloso. Ele faz a coisa assim, redondinha. Se existe uma coisa que a gente está fazendo bem, é isso aí. Né? Todo o roteiro, muito bem preparado, com um serviço de qualidade. Já gravamos vários programas que nós tivemos que jogar no lixo, porque não ficou bom. Para mim, como um leigo no assunto, estava ótimo, né? Mas o Wilson, que é profissional da área, ele disse, não, o som não ficou bom. E jogamos 5 ou 6 programas que a gente já tinha gravado fora, porque ele não aprovou a qualidade. Começamos a gravar o Evangelho no Lar com a Alan também, isso, lembra? Lá no outro estúdio também não ficou, né? Bom. Não ficou bom, então a coisa não foi para frente. Então, isso nós fazemos, temos a consciência. Nós fazemos uma coisa com qualidade, né? É tudo feito com muita... É muito meticuloso, muito bem pensado, né? E a gente faz o melhor principalmente porque Deus ama quem dá com alegria. E se existe uma coisa que nós fazemos aqui autêntica, é vir trabalhar com alegria nesse programa. Olha, só para informar o ouvinte, mês de dezembro, 5.214 ouvintes, né? Ou acessos aí de pessoas acompanhando a programação da União Rádio Web. Nosso abraço a todos que nos acompanham, como o Luiz bem disse aqui, isso que nos dá força para continuar trabalhando. É, e o final de 2018, nós terminamos com R$1.967 em caixa. Isso, né? isso. E conseguimos fazer várias coisas aí, vários projetos. Então, estamos avançando e graças à colaboração daqueles que nos ouvem. É, e mais aí uns 15 dias a gente vai estar com um aplicativo novo, que no próprio aplicativo o ouvinte vai poder mandar mensagem ao vivo para a gente aqui conversar durante o programa, vai poder também acompanhar a prestação de contas, ouvir os programas anteriores do aplicativo, vai estar tudo lá. Já subimos os programas do ano de 2018 inteiro. Está tudo prontinho já para poder ouvir. De repente não teve oportunidade de ouvir um programa que a Maria Antônia participou. Ele vai lá no arquivo, vai selecionar a data e vai poder ouvir o programa também. E o próprio programa ao vivo, que a pessoa não teve oportunidade de escutar, pode ouvir na hora que ela puder. É, né? Isso aí. É a hora que ela está fazendo caminhada, lá andando, coloca o fone de ouvido e vai ouvindo o programa Visão Espírita. Nós vamos então agora para um breve intervalo musical e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa da noite. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita da Noite. Muito se tem falado sobre a mediunidade de cura, sobre médiuns de cura. Recentemente nós acompanhamos aí pela mídia toda a polêmica em torno de João de Deus, um homem que há muitos anos vem trabalhando e por uns como integrado ao movimento espírita, por outros não, mas é interessante que nós abordemos esse assunto aqui, então nós vamos falar sobre médiuns curadores. Eu trouxe a referência a partir do item 175, que Kardec fala do assunto lá no livro dos médiuns. Então Kardec diz o seguinte, tem comentários de Kardec, algumas perguntas, eu vou interrompendo aqui, passando para o Luiz e para a Maria Antônia, para os seus comentários. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiums, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos médico se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva, e a Kardec falando. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo, que isso não é nada além de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dúvida reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então aí nós temos uma colocação. Quem leu qualquer livro do Mesmer, quem leu livros sobre o magnetismo, vai compreender que os grandes magnetizadores, eles faziam magnetização, por exemplo, de águas de banho. Então eles faziam um trabalho de, às vezes, 3 horas de magnetização. Então era um processo lento, que era justamente essa transferência desse fluido magnético para aquele líquido. Que é assim que nós temos, mas em muito pouca quantidade, né? Exatamente, Luiz? Mas esses médiums têm quantidade mais abundante, né? Mas mesmo assim, eles faziam esse trabalho que levava 3-4 horas. Esses magnetizadores. Os magnetizadores. A partir do momento em que começou a ver o trabalho ligando a atividade espiritual ao magnetismo, esse processo foi acelerado. Então veja que eram 3 horas, uma sessão. Isso. E aqui Kardec fala que eram sessões regulares. Todos os dias, 3 horas de aplicação para surtir algum efeito. Exatamente. Isso. Agora, quando a coisa começou a se unir, a parte espiritual com a parte material, a parte fisiológica, aí esse processo ele se acelera. Então, por exemplo, quando o plano espiritual se utiliza de um magnetizador, de um médium de cura, processando a cura, isso se processa em questão de minutos. Então, o plano espiritual se utiliza desse magnetismo animal para acelerar aquilo que eles têm por finalidade fazer. Então, existe essa junção, esse trabalho. E o plano espiritual, nós sabemos, e isso é muito claro, independente da moral do médium, o plano espiritual se utiliza daquela mediunidade para obter o fim que está objetivando. Nesses casos, há que se esclarecer o seguinte: as casas espíritas, os médiums, qualquer criatura pode estabelecer um trabalho, e esse trabalho não necessariamente ele está subordinado a uma instituição espírita. Aqui em Piracicaba, por exemplo, nós temos a USE, União da Sociedade Espírita de Piracicaba. Os centros espíritas que querem fazer parte da USE fazem parte. Agora, tem uma casa espírita que foi fundada por um determinado médium e se apartou do movimento, tem os seus trabalhos regulares, ela permanece por anos aí fazendo aquele trabalho de uma forma individualizada. E nada pode impedir que eles possam fazer isso. Eles têm um trabalho regularizado, têm uma instituição regularizada e aquilo funciona daquela forma. Quando você se filia a um órgão, como a USE, a um pessoal que sabe como as coisas devem ser feitas, essas coisas são mais refinadas. Por quê? Porque essas instituições, observando a prática de determinadas casas, vão aconselhando, vão orientando. É muito comum, por exemplo, numa casa dessas, um determinado médium, que se diga um médium curador, ele estabelecer que ele quer trabalhar sozinho, por exemplo. Mas existe uma orientação no movimento espírita de que, em hipótese nenhuma, você deva se isolar no atendimento das pessoas. Então, normalmente, a instituição diz assim: não, vocês têm que trabalhar em 3 pessoas na sala, porque isso evita qualquer coisa que seja feita às escusas, né? Às escuras. Então, existe um controle sobre aquilo que se processa. Agora, não existe um controle sobre o total, porque as casas não são obrigadas a se filiar a uma instituição. Eles não passam por uma fiscalização. Não passam, né? E isso é interessante. Maria Antônia, só lembrar que o Divaldo tem uma obra chamada Atendimento Fraterno, é o nome da obra. E que para o atendimento fraterno, o Divaldo ele já orienta que nunca seja feito com uma pessoa só também. Porque é natural, a gente que se dispõe a conversar com alguém, aquela pessoa, muitas vezes, não sabemos qual é o alcance do problema ou da influência que ela está vivendo. De repente, ela está em grande perturbação. E uma palavra pode ter um significado para ela indevido e ela pode entender de uma forma equivocada. Então, se tem mais de uma pessoa na sala, é exatamente o que o Luiz colocou aqui. E já particularmente já tivemos casos, né, de uma determinada casa que nos consultou sobre o assunto, que um determinado médium, olha o papo do cara, dizendo que não podia misturar os fluidos, né? Então a gente diz assim: olha, se não quer misturar os fluidos, faça fora da casa espírita, né? Porque realmente não tem sentido. E às vezes, por exemplo, a mãe desse médium, que alegava que ela queria ficar junto com ele, não deixava. Entende? Quer dizer, então realmente as pessoas, quando têm outro propósito, né, se justifica. E o importante na casa é o seguinte: a casa espírita não tem que ficar buscando coisa que dê ibope, né? E às vezes, cura da ibope, né? Cura da ibope. Você estabelece qualquer trabalho de cura. Abrir uma casa espírita aqui, falei, oferecemos trabalho de cura. Vai encher, com certeza. Vai encher, entende? Por quê? Porque as pessoas estão atrás do milagre. Ninguém quer saber de estudar. Agora, se você disser que tem um trabalho... Tem que estudar, é longo e é reforma íntima para você melhorar. É isso aí. Não tem uma outra casa que cure a gente já, mas... É isso aí. Maria Antônia, aqui o Luiz explicou bem a questão do magnetizador, então é aquele que dá o próprio fluido, o fluido magnético do próprio corpo que oferece. Temos, mesmo os magnetizadores têm em pouca quantidade, por isso tem que ser sessões muito longas. Então, aí a gente já tem um entendimento bem claro. O passe espírita não é um passe magnético, é um passe misto. Tem um pouco do magnetismo do médium, mas também tem o concurso dos espíritos. E aqui, então, o Kardec está falando daqueles que curam com um simples olhar, com um simples toque, ou só pelo efeito da vontade. Então, isso é mediunidade, não é um magnetizador. Esse, Kardec diz aqui, que tem a intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade. Então, a pergunta que eu faço, podemos entender que essa potência oculta, isto é, esse espírito desencarnado, é um bom espírito sempre? Então, se se trata de um trabalho sério, o bom espírito, ele vai se servir com a mesma seriedade. Mas em se tratando de mediunidade, nós podemos ter bons espíritos e maus espíritos nos apoiando. Em se tratando de cura, a cura é um benefício. Então tem que ter realmente intenções boas, porque senão cai-se naquela situação que já citamos em reuniões, em programas anteriores, que é o da mistificação. supor que o indivíduo está curando e na prática ele não está curando nada, né? Existe até, Wilson, às vezes, médium bem intencionado. Você chega perante um médium e isso é mais comum do que a gente imagina. Você está aflito, está com, com saudade. E aquele espírito, ele se sente tentado a dizer assim, aí eu vou falar para ela que o pai dela está muito bem, entende? É um consolo, eu não estou fazendo mal nenhum. E aí começa, entendeu? É. Quer dizer, então fica aquela coisa de mistificar em nome da boa causa. Pois é. Luiz, é para o Luiz e para Maria Antônia, tá? Na verdade, aqui as perguntas não são dirigidas, tá? Em qualquer momento, a Maria Antônia também pode participar, interromper. Aí o importante é a gente conseguir deixar fluir as intuições que vêm chegando aqui. Mas vamos colocar um caso específico aí que está na mente do ouvinte, João de Deus. Ele continuava trabalhando. Muitas pessoas ainda relatam curas. Muitas pessoas. A gente viu aqui que isso não é um trabalho de magnetização, é um trabalho mediúnico. Existe uma potência, um espírito trabalhando lá. É possível que esse homem tenha bons espíritos o acompanhando? Mesmo fazendo o que fazia, ou tendo, né, um volume desse de denúncias, que vão ser apuradas, isso já é uma questão da justiça, mas é possível que ele seja assessorado por bons espíritos? Wilson, você tem um anjo da guarda que ele quer te ajudar, você está com um problema. E esse anjo da guarda, ele se depara diante de um elemento que não tem lá boas intenções, mas tem os fluidos que ele precisa para te ajudar. Né? Quer dizer, então é se utilizar daquele recurso que está disponível. A ferramenta, martelo sem cabo, martelo serrote sem cabo. Dente. Exatamente, entendeu? Quer dizer, aquilo está disponível. Eu já citei aqui, numa aula da Gênese, tivemos uma cura de um tumor do seio. E não tinha nenhum preparo, nenhuma coisa voltada para aquilo ali, o processo. Possivelmente tinha alguém ali que estava fornecendo alguma fluidos. Alguma coisa que... Algum aluno, alguém estava fornecendo os fluidos necessários, o espírito viu a oportunidade. Exatamente. Então, no, quando você, por exemplo, é um elemento que você tem um mentor espiritual que está permanentemente orientando. Então, agora, hoje, nós temos muito médium intuitivo, é o nosso caso. Então você tem que chegar a conclusões elaborando conjecturas. Entende? O fato é o seguinte, houve a cura. Então, se houve a cura, provavelmente havia o fluido magnético e havia a presença espiritual manipulando. A moça sentiu que mexiam nos seios dela. Entende? Manipulavam aquilo. Então, o plano espiritual, e nós estamos careca de saber de fatos, de muitos médiuns que na antiguidade eram médiuns que funcionavam como médium e às vezes mistificavam. Por quê? Porque eles davam um espetáculo. Entendeu? Quer dizer, isso é muito comum. A sugestão é uma ferramenta fantástica. E às vezes tem elementos que você, numa palavra, eu já tive casos de pessoas que nós, numa entrevista, a pessoa saiu, não precisou fazer tratamento espiritual nenhum. Por quê? Porque as colocações que foram feitas, aquilo abriu a cabeça da pessoa. A pessoa teve um entendimento e aquilo acabou. Alguém de fora deve ter dito assim, poxa vida, fizeram trabalho espiritual ali. E na realidade houve um trabalho de convencimento, uma elucidação. Eu tive um caso interessante que foi até o Serginho que nos encaminhou a pessoa. A família foi nos procurar e aí no trabalho nós demos o passe e esse passe foi dado. E aí depois o moço ficou muito chateado e reclamou com o Serginho porque eu não dei nenhuma justificativa, que tinha algum espírito atuando, nada disso. Tratei aquilo como uma coisa natural. E aí o moço ligou, da saída do passe, o moço ligou para o Serginho e disse assim, eu não gostei da forma como fui tratado. Ele queria alguma coisa especial, sei lá o que, que ele queria. E aí, quando ele chegou em casa... Ele queria que você dissesse o que estava vendo, né, uma história do passado. Isso, alguma coisa. Aí quando chegou em casa, aquele moço, a menina, a senhora que foi a causa da ida lá, chegaram em casa. O marido, que era a reclamação da mulher, estava com flores, né? Aí ele ligou para o Serginho e disse assim: meu Deus, foi um trabalho encantador, porque, né? Aí eu falei para o Serginho, eu acho que não aconteceu trabalho espiritual nenhum. Esse velho safado, ele deve ter ficado com a consciência pesada, que agora foi na casa espírita, vão revelar toda a safadeza que eu estou fazendo. E ele chegou, levou um buquê de flores para a mulher. Na realidade, eu não interpretei como nada de espiritual. É mais o cara pensando assim, agora eles vão revelar tudo e provavelmente ele estava fazendo alguma coisa errada. Entendi. Maria Antônia, assim, então vamos entender, baseado no que o Luiz explicou pra gente, no nosso entendimento, vamos pensar, ninguém é bom o tempo todo, mas também não é mal o tempo todo. Exato. Então vamos imaginar aqui, Maria Antônia, que num determinado momento, num dia em que o João de Deus acordava voltado pro bem, né, inclinado a fazer o bem realmente, bem, ele tinha a assessoria de bons espíritos que durante o desenvolvimento das tarefas o assessoravam. Mas se ele se permitisse ser tomado pelo mal, né, por uma queda dele, que nós não sabemos qual é o histórico espiritual dele, né, mas uma fraqueza, uma fragilidade dele, o que que acontecia? Ele abria a porta, os bons espíritos se afastam? É isso que acontece? Sim. Para deixar espaço para os maus? Porque é uma questão da conexão, não é que o espírito se afasta para deixar o espaço, é uma questão de afinidade. Sintonia. Até porque ele não consegue sintonizar mais. A mediunidade depende da sintonia, para que realmente haja o trabalho mediúnico. Ele é que nem o radinho que vira lá o botãozinho. Isso, é pensar no rádio. Você só vai conseguir sintonizar se você realmente sintonizar com as ondas da mesma frequência da transmissão. Frequência, exatamente. Então é a sintonia. Aí o que que acontece? Se uma pessoa, ela tem condutas e nós não sabemos o que de fato ocorreu com essa pessoa, né, com João de Deus. Mas se de fato ele teve momentos de equilíbrio, momentos que ele permitiu a presença de entidades, às vezes as entidades elas não vão se utilizar diretamente dele como ferramenta, mas se utiliza da energia que ele pode oferecer, que é o magnetismo dele. Por isso que muitas pessoas que lá frequentaram se diziam curadas e foram de fato curadas, porque se não fosse, não teria uma repercussão tão grande internacional. Né? Então, o que que acontece? Ele teve o privilégio de reencarnar aqui e com um potencial de magnetismo e com facilidade de fluir esse magnetismo. Então, ele foi uma ótima ferramenta. E mediunidade, e a mediunidade que permitiu, então, que os espíritos utilizassem isso. E daí, eu acho que é como nós aqui na Terra, se a gente está precisando de uma ferramenta, a gente vai buscar aquele recurso para poder beneficiar, né? Aquele irmão que está necessitado. Agora, tem também a questão do merecimento, né? Se a pessoa que foi curada, ela estava dentro do seu merecimento, não importa as condições, porque ela recebeu o benefício da cura, né? Agora, o problema vai ser o comprometimento que o próprio médium vai angariando à medida que ele se desequilibra, ele sai dessa sintonia do bem. Deixa que a vaidade, que as coisas do plano material tomem conta muito mais do que os propósitos espirituais. Mas daí é consequência dele, né? Lembrando, né, Wilson? Ele não trabalhava sozinho. Então, essa é uma outra coisa. Tinha um grupo grande de pessoas que o assessoravam. E às vezes você pode ter num grupo, vamos supor, você tem um médium, que é o mais conhecido, é o famoso, né? E você tem ali naquele grupo 30, 40 pessoas, ótimos médiums, que passam no anonimato a vida toda. Então, são criaturas que... O que eu coloco para você? Se você tem um intérprete do plano espiritual te dando notícias a toda hora, é a maior moleza. Eu, quando li um livro do Leon Denis, já no final da carreira dele, ele explicava que a médium dele desencarnou. E ele estava sentindo muita falta dela. porque ele tinha contato com o mentor dele duas vezes por semana, assim, de conferências. E eu, quando eu li aquilo, assim eu disse é covardia, assim, assim, né? É covardia, meu. Eu e o Wilson estamos pastando lá na Rádio Web, pedindo para Deus saber todo mundo. Saber o que faz, é. Não sabe. Então, com essa facilidade que tinha, onde você tem a mediunidade ostensiva, né? Você cria dependências, uma série de coisas. Mas você tem muitas possibilidades que, quando você tem que deduzir, a coisa é diferente. Mas como Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Então, nós temos que estudar mesmo, porque não existe essa assistência que em outros casos tinha em abundância. Bem, vamos seguir aqui. Aqui Kardec, ele vai listar algumas perguntas que foram respondidas pelos espíritos sobre o assunto. A primeira, eu já vou fazer a pergunta, que é só abre para a segunda. Tá? Então, podem considerar-se pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Aí os espíritos respondem, não há que duvidar. Então, veja bem, aí corrobora tudo que foi dito aqui. Então, é o médium que tem um volume de fluido magnético em abundância. Então, é uma variedade de médium. Aí a segunda. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Isso é Kardec que diz. Pergunta. A resposta é um erro. Resposta dos espíritos. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. É isso aí. Né? Quer dizer, então, você tendo o aspecto físico, você tendo o elemento físico para fornecer, o plano espiritual se utiliza de você. Né? Isso é muito, muito comum nas reuniões mediúnicas. Né? O fluido animal é utilizado para coisas que a gente nem imagina. E o plano espiritual se utiliza muito a miúde desse fluido animal que a gente nem imagina para que está sendo usado. Mas eles têm a sua utilidade. Eu lembro que o Bozano, ele questionou um espírito sobre o fato de, ao final das materializações, começarem assim explosões como fogos de artifício. E aí ele disse para ele, por que acontece isso? E aí os espíritos responderam, não, é que nós detonamos essa energia remanescente. Pois é. Maria Antônia? Olha, esse é um assunto que nós vamos voltar a tocar. Nós só começamos, na verdade, aqui tem 10 perguntas de Kardec, mais 9 minhas no final. Então a gente vai precisar de bastante tempo para poder abordá-las. Agora a gente vai para a nossa poesia. Eu, na verdade, selecionei uma poesia curtinha, mas me veio em mente uma poesia da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, que chama Poema da Gratidão. E em celebração ao dia 6 próximo, que é o dia da gratidão. Então vamos a ela, é um pouco mais longa. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro

e este que vos fala na apresentação, Wilson Roberto Garcia. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos que nos acompanham lá de Americana, que mandou um olá pra gente, a Karina Fatinello, Letícia Fatinello, o Ricardo também, todo mundo que está nos acompanhando, um grande abraço e a nossa gratidão, nosso desejo de que 2019 seja um ano repleto de oportunidades e que nós sempre tenhamos coragem para aprender com as lições que a vida nos dá e para que possamos a cada dia sermos melhores do que fomos no dia anterior e que, enfim, façamos brilhar a nossa luz. Eu passo aqui as últimas palavras para o amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois eu peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Nós agradecemos sempre a oportunidade que Deus nos concede de participar em mais um programa Visão Espírita. E isso para nós é uma bênção, isso é uma tarefa que realmente nos dá prazer e que nós possamos continuar com esse prazer ainda por muitos anos. Um grande abraço a todos. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de aqui estar. Agradecer aos ouvintes que nos dão forças, que nos dão motivação, que nos dão retorno desse trabalho maravilhoso. E principalmente aqui entre nós na equipe, agradecer pelo aprendizado constante. E assim, vamos proceder à prece para encerrarmos então o programa. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Divino Mestre. Ó Pai Celestial, Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela bênção de vida e por todos os recursos que nos coloca à disposição para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado e para o atendimento de todas as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, por este momento de aprendizado tão especial que podemos desfrutar nesta rádio. E que as vossas bênçãos se derramem sobre os lares dos nossos ouvintes, sobre os nossos lares e sobre esta rádio, para que este programa continue firme e forte, levando aos nossos irmãos esclarecimento, estudo e oportunidade de aprendizagem para fortalecer a fé e a confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.